motriz. A árvore leva, já. Boa noite, vamos ver se a próxima maquinária está pronta. Cliente ali, mantém. Ali, mantém. São 3197, puxa aciona o seu preenche táxi. Encenamento, reportar para o táxi, 3197. Meno 3, pronto para a cópia? O Meno 3, pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso 197, subida árvore Elefa, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5476 e o controle no 208. 360 para Brasília, peso 197, decola da 10, curva direita, árvore Elefa, 5476, o transponder 1208, com o 1-3. Correto sobre o posicionamento. Para abrir. Três autorizada decolagem 090 graus 89. Da Elso, e mantém a nível de voo 360. Livre estação 360, com 2073. contato com o Zé 3197, com 163, a bordo 0352, alterna Campinas. Táxi à direita, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 011. Indy Alfa, 1298, 95, no 011, Zé 3197, boa. Vamos fazer um check de frequência. Troque para a frequência 119.35. 1935 vai chamando no 273. Controle de Salvador, 1273, modulando 1935. Voo no 273, confirme como recebe o controle. Voo no 273. Como recebe o controle? 1197, 3197, a linha decola 10, a centena 89. Gol no 273, confirma como recebe o controle. Na frequência 208, alto e claro, 9935, não consigo contato. Ciente, grata, mantenha na frequência 1208, gol no 273. Ciente. Voo 1273, chame Centro Recife, frequências 13395, 13325, 1288. Voo 1273, 13395, 13325, 1288 com o Centro Recife. Obrigado e boa noite. Boa noite. 97, as 3 no controle. 120, decimal 8. OTAN 3197, chama controle, 1208, está logo, bom fim de semana. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3197. OTAN 3197, contato radar, saída da El, sobre mantém nível de voo 360. Saída da El, sobre mantém 360, pode voar da presente da El? Após 2000, atualizado Leida, OTAN 3197. Após 2000, voa Leda, TAM 3197, obrigado. Tá, 3197, chame Centro Recife, frequência 13395, 13325 ou 1288. Escuta, 3197, chama Centro Recife, 13395, alterna 13325 ou ainda 1288. Bom fim de semana. Obrigado. Salvador, boa noite, o Xané 6. 1-4-3. Passando 225. O Xané 6-1-4-3, a sua identificação autorizada chegada da Bonfi, desça para nível de voo 060. Identificou, descendo 060 na Bonfi, 6-1-4-3, vamos estar evitando desvio para 230. Gente, após o desvio foi Bonfi, o Xané 6-1-4-3. Após o desvio, Bonfi, o Xané 4-3. Salvador, boa noite, 3858, informação do Lu. Tá, 3858, essa é uma dedicação, autorizado chegar da Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, 3858. Tá, 3858, dá presente voo Itapa. Acabou de Itapa, 3858. Poderia voar para o Pelo? É, 6143, autorizado pelo? Direto pelo, 6143, descendo para 060. O não, Repito 5, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola 1-0, curva direita, saída da El, lida, bridge, onde intercepta, piso 1 no meio. Após Belo Horizonte, após trivia, após conforme onda. Controle para 120.8, responda 5504. Autorizado então 360. decola da 190, pula esquerda da El, Leda, Bride, Apeso Luna, Meia, Brava Apeso Zulu, Trive, prossegue via rota. 208, controle 5504, transponde no 885, estamos no 03. 1885, direto, correto, estamos prontos, feedback, seu aumento. E voltará. Meano 3, está na ponte 4, pushback estacionamento. Está autorizado, senhor pronto táxi, gol no meio no 3. Autorizado é por para táxi, gol no meio no 3. 3858. Está na 3858, está livre. Obrigado. Tá, 3858, desça para 2010, ajuste no 0 no 2, autorizado a sinal ILS X-Way, repostabilizado. 2000 no 0 no 2, chama atrasado X-Way. Oceana M143, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. Desce 4000 no 0 no 2, ajuste no 143. Gol 1613, tem 164 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Palma. Gol 1613, estou autorizado táxi, via Pati 1, nota de sua Índia. Estou esperando no zero, chama Torre 118, decimal 95, mas hoje é altímetro no 012. No 012, ajustado, a Pati Índia, chamar a Torre, então, ocupando espera, com 1613. No 63, boa noite. Ajuste no 012, pista livre, autorizado, ingresso e decolagem. 090, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolada na pista 101, no 603. Ana M1 no 43, deixa para 2.000 pés, ajuste no 012. No 3 é o 5 no controle, no 08. Bom voo. 0 1895. 1895, boa noite, 1858. Cruza 1500, gol 1613, boa noite. Gol 1613, contato radar, saída árvore, submanter a nível de voo 360. Vai, você mesmo. Xené 1143, está autorizado a sinal ILSF, foi repostabilizado. Autorizado X-Ray, poderá estabilizar, deixando 43. E Salvador, até 3858, ILS, pista 10 estabilizado. X-58, pouso autorizado, 10, uma centena, meia dúzia de nós. Uma centena com meia dúzia, até 3858, a pista molhada? negativo, só um. Tá ok, obrigado. Fazer mais de uma hora que choveu. Valeu. Tan 3662, cliente, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Solicita a proa 260 para estar formações. Vou 1613, ciente. Vou 1613, após o desvio, vou elétrico. Após elétrico, obrigado. Oceana é 6143, complete final, chame torre 11895. 895 a torre, Oceana 43, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, Oceana 6143, estabilizado. 43 agora, ficha livre. 43. 3858 ou 55, direito 219. 219. Chegou 985, aguarda, autorização de pushback. Aguarda. É o 079. Livre pouso no 0 com 1012, Xané 6143. Xané 3858, autorizado táxi Alfa. Reportando a Juliette. Alfa, para Juliette, está 3858. Autorizado em Grécia, Juliette, posição 01. Juliette, para o 01, está 3858. Google 1885, fique atento à voz da TAM, passarela da guarda. Após estar autorizado, push back, acionamento, chamando pronto táxi. Sim, após a passagem do Airbus, autorizado, eu vou dar para o táxi 1885. Alfa da Juliette para 3858. Ingresso, está autorizado o ingresso, Juliette. É posição 01 no pátio 1. Sim, Juliette, posição 1 no pátio 1, 3858. Direito 219. Cliente Olivrão 218. Nave, 1219. 219, Oxené 43 Box. 3 ajuste 0092. 2010, ativa 1010, 1012, chame centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, vamos lá. Boa. Talvez eu tenha atropelado, eu não sei que bicho que era, mas estava bem no alinhamento. Talvez eu tenha passado com a roda do nariz em cima dele, ok? Houve mal um animal? Ah, eu não consegui ver direito, eu não sei se é um sapo, eu não sei, mas é relativamente grande, eu consegui ver. Mediações na pista? Próximo... só um minutinho, peraí. Entre a Delta e a Echo. Gente, eu falarei para a Inferno. Autorizado seu táxi via Alfa, reportando o da Juliette. Autorizado via Alfa, reportando o da Juliette, o chinês é 6143. A 3662 está autorizada a final e essa porta estabilizada. Na 3660, chega da Mário, desce pela nível 050. Gente, meu amor, 4-3, mantenha a posição, Juliette. Vai manter, o Xenai 4-3. Controle? Prossigo para 3662. Etapa, faça a espera mantendo no nível 050 devido à aeronave em colisão com o pássaro na pista. Gente, órbita em etapa. Taxi voo 1885, estamos com 190 a bordo, autonomia 3 horas e 58, alternando o Galeão. O 985 já autorizado o táxi, reporte 1, táxi Índia, ponto de espera, chamada torre 18.95, hoje já altimento no 012. Informo que o senhor irá aguardar no ponto de espera devido a uma vistoria na pista. Gente, Rio de Itaque, ponto espera da 1-0, transferência de espaço de Rio 2-3. 61-41-431, se está autorizado a ingressar Juliette, posição 02, parte 1. A gente vai à esquerda, Juliette, direita, no pátio 1 para posição 2, Oceano 143, boa. Já tá indo no desvio? Boa noite, 07, programa está na posição BOMF, 4.000 pés, ajuste na 012. Salvador, muito boa noite, ponto 0, tá 1-0, vamos trabalhar no portão. 885, ciente, mantém o 4-0. Liberar. Contato Salvador, é o tanque 3662, teria alguma previsão para liberar a pista? Tá 3662, 5 a 10 minutos. A aeronave está na escuta, já vai a informação de 5 a 10 minutos. Deixa a 3662. Dois abandone espera na posição Itape, Voituna e faça espera sobre mesa. Gente, sobre Itape, abandona espera após Itape, Duna, ou segue Duna da presente. Segue da presente e Saturno espera sobre Duna. Gente, proa de Duna, fazendo espera em Duna, na 3662. Chame a 310, proa de Itape, faça espera sobre Itape, nível 060. Pode puxar a descida até uns 3.000 pelo menos? 3.000, autorizar 3.662. 3 eu peço, tá? 3.662. Motor de boa noite, 07, vai fazer a gol em pelo? Salvador, boa noite, 07. Aguarde. Autorizado, alinha manter. A linha se mantém no 885, né? Noite 07, autorizado, espera na posição pelo... Noite 07. Cancelou 8 da 7. Então 3662, desconsidere espera, está autorizado o LS 2000 pés, ajuste 9012. 2000 pés, desconsiderar espera, em Duna, autorizado sinal de LS 100 dá no 0, está 3662. 3660, desconsidere espera, proa de TAP, desce para 3000 pés, ajuste 9012. Espera para 3000, desconsiderando, espera aí, tá, sinal 6310. Bom, no 807, continua a descer para 4000 pés, considere espera, redução para 200 mais. Reduzir 200 mais, considere espera, redução para 4000 mais, 310, para interceptar o localizador, direita 050, reposta estabilizar. Direita 050, né? 310. 350, chanelinha 310. Pode puxar até 2000 pés? Até 2000 pés, autorizado, reporte estabilizado. Livre 2000 pés, tá? 85, decola 210, controle 208. 208, boa no 885. Obrigado, bom final de semana. Gol no 885. Gol no 885, contato a DA360 da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, gol no 885. Da 3662 estabilizou no localizador. Da 3662, torre 118, sinal 95. Gol no 1895, da 3662, boa. Tira 6310, reduza para 1990 mais, seguirá um. É 2320, Netan, Cruzo, com 2000 pés, 1970 de graça. 290, Xanete, 3290. Salvador, Xanete, 6259. Prossiga, 6259. Teria saído prevista para Guarulhos, em forma que PCR9? Sim, já fiz o seu plano, do ponto cópia. Copia? Autorizado Guarulhos, a nível de voo 360. Arecolou 1-0, curva direita, saída da El, transição ali, depois voa bridge. Via Pesulu no meia, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle a pele 120, decimal 8, transponda 5423. Autorizando Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, na Dael, Leda. Leda vai voar bridge, apresentou 16, Belo Horizonte, trive, após volta do plano. 208, controle, aciona 5433, aciona 59. O 6259 da Ocean, cotidiamente está correto, chama pronto, putback, acionamento. Reportará a Ocean, 59, está na ponte 2. Sim. Salvador, é o Trip 52 da noite. Trip 52 da noite, chega da Mar e desce para nível 050. Certo, chega da Mar e autorizado 050. Avisando o localizador 6310. Cine 6310, chame a torre 118 decimal 95. 290. Poderia confirmar as condições da pista para o TAN 3662? 1 e 10. Obrigado. A última chuva foi há mais de uma hora. Pode, ok, entendi, obrigado. Cane 6310 a 2 milhas do externo. Chamando pista seca para o Chané 6310. Só confirmar com o tráfego que está pousando, a informação que eu tenho é que está 1. Sim. Controle de Salvador, muito boa noite, passarelo 2226. Inclusive solicitado uma ponte com o Trip, que já está em contato contigo, provavelmente. Nós temos a informação Zulu, da Pro de Obtude, nível 130. Estamos 219. 226, sem identificação, descida para de nível 060, na chegada da Mar. Positivo, do ideal para o 060, perfil da Mari. O passarelo 2261. Está presente, TAP 5218. Estabilizado ILS, boa noite, 07. Boa noite, 07, chame a torre 118, decimal 95. 295, beleza. Foi Salvador, gol no 807, passando externo, baixa travada, estabilizado. Zero sete, continue agora, pista livre, ajuste no 012. Guardando pista livre no 012, ajuste bom no 012. Foi de novo, no 807. Controle, gol no 885. Prossiga. Pode falar da presente Bride? Guardando diretamente com Recife, frequências 13395, alternado 133.25. 3395, 3325, obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa noite. Controle Salvador, passada 2226, a 1 milha e meia de altitude, possibilidade de TAP. 2226, autorizado para o EDTAP. Muito grato, direto de TAP 2226.